sol. Com a areia da praia, com a cor da minha blusa. Madura e com ternura, a folha que cai, uma coisa que começa e outra que acaba, e o ciclo que vai, que vem, que vai, que vem.